Um, dois, três, quatro. As novinhas quando fica louco, tira a roupa pro malvadão. Dá um tal de rank, dá um tal de rock, dá um tal de vuki vuki vuki vuki vuki. Dá um tal de rank, dá um tal de rock, dá um tal de tira a roupa pro malvadão. Rank, malvadão. Dá um tal de pop dentro da sua xereca. Essa mina é TikTok, faz a cruz, mete dança. Senta, toma pirocada, vaporando o lance. Pop na xereca, pop na xereca. Vaporando o lance. Pop na xereca. Essa menina é TikTok, faz a cruz, mete dança. Essa é pirocada, vaporando o lance. Dá um tal de rank, dá um tal de rock, dá um tal de vuki vuki vuki vuki vuki. Dá um tal de rank, dá um tal de rock, dá um tal de vuki vuki vuki vuki. As novinhas quando fica louca, louca, na xereca, pok na xereca, pok malvadão. Malvadão.